venga con dientes y que sea sincera. Estamos aquí, más a relajar. O grito fica todo desfalcado, vem você um neto. Aqui é Joel Suki e eu já tirei 5 na prova de artes. Eu já fiquei de recuperação em artes. Religião, cara. Religião. Aqui é o Ferrolho e eu já fui suspenso porque imitei um gato. E aqui é o Jota e eu já estudei no OS. Pra ter dito que estudou em 18 colégios. Estudou em 18 colégios, baitola. É, tá bom, então estudei em 18 colégios. Aqui é o Bala e nada melhor do que um CS depois da aula. Ixi, mas já só isso foi boa demais, ó. Puta que pariu, ó. Essa depois aí da aula. Essa aí é pra ter sido a minha frase, viu, mano? Não, mas a tua tem que ser nada como um CS durante a aula, né, cara? Porque tu tá na Lan House e a aula tá acontecendo em outro canto. Não, a minha frase é o seguinte: a minha frase aqui é o Telos e eu nunca matei aula. Bebia pra não ir pra aula? E no episódio de hoje, vamos fazer o terceiro episódio do Histórias de Colégio. Eu acho que esse é o último, hein, de colégio? Porque é toda a franquia fechando na trilogia. A trilogia do colégio. Não, depende, macho. Olha, tá vendo aí o Star Wars? Aí, ó, o fracasso que foi. Só foi sucesso até o terceiro, porra. Fizeram 4, 5, 6, aí depois fizeram 1, 2 e 3, agora vem o 7. Totalmente louco, né, meu? Tarantino. Vamos lá, e-mails. Correio. Vamos para mais uma semana de e-mails do AsilaCast. E-mails? Quem é que tá aqui, velho? Putaria, velho. Quem é que tá na leitura de e-mails, velho? A minha ilustre presença. Putaria. Hoje achou, hoje a terra vai tremer. Não, mas o Manel, ele tá aqui pra... Porque a gente tem umas explicações aqui pra dar, né, mano? Porque eu tô igual o macaco gorro, só quebrando galho. Como a galera percebeu, a gente tá 2 semanas sem publicar porra nenhuma, né? O cara fazendo o mínimo, né? O mínimo, olha, cara. Mas isso aí, essa putaria toda a gente ter parado foi por causa que o Neto, ele viajou pro interior, né, a trabalho ali, teve que viajar pro interior. Este viajou. E aí a gente ficou, vixe, já bem isso, não sei o que, aí ficamos sem saber o que fazer direito, não sei o que, não deu pra gravar e tal. Aí eu aproveitei isso esse tempo. Tua, mano. Era pra ter organizado. Organizou. Foi uma viagem relâmpago isso aí, ninguém... Teve nem tempo de pensar ali, o Neto. Mas eu aproveitei esse tempinho aí, essas 2 semanas, pra trabalhar no editorial do Asileitor. Então eu nunca tinha trabalhado com esse negócio de editorial, mano. É uma parada complicada demais, mano. Isso é doido. O cara ficar organizando texto, não sei o quê. É uma putaria demais, mano. Isso aí. Mas tá dando certo essa parada aí. Eu acho que tá dando. Ah, o Neto, ele já tá voltando ali no final do mês, ele já estará de volta e a gente vai voltar à programação normal dos casts ali, mas a gente tá fazendo o que o possível pra... Deixar ele ficar, vai voltar cheio de perna. sem mim não anda não, ele tá todo cheio de perna, parece uma centopeia. Sem mim o negócio não anda, né? Eu vou mandar ele se lascar. Mas como a gente quer continuando as nossas campanhas aqui, a gente pede pra você curtir a página do Asileitor no Facebook, lá no facebook.com/Asileitor. Seguir no Twitter também, o @Asileitor, e acessar o site, asileitor.com.br, que muito provável, nas próximas semanas aí, vai ter coisas diferentes rolando por lá. Aí também vocês podem não, devem comprar pelos links, mano, do Azira. Oi! Mano. E são os linkzinhos do submarino, mano. Isso aí é que dá, gera o dinheiro pra gente, né? É, mas pro cara comprar o dogão ali, ó. Dogão! É, faria. Dogão ali, 4 conto, né? É, você tem que ajudar. Quem campanha indique o Azileito para 7 amigos. Também, né, cara? O cara tem 7 amiguinhos. O cara é bom indicar, porque, né? Porque senão ninguém prospera, né? É, tem que crescer, né? O castzão aí e tal. Aí, então, eu sei que vocês também querem que nós crescemos. Nós crescemos. Eu sei que vocês vão querer que nós crescemos, então nós iremos todos juntos para cima. Exatamente. E rumo avante, né? Pois é. E assim, no dia 25 de maio, o dia da toalha. Exatamente. Que porra de toalha é essa? E aí, mano? Não, dia 25 de maio, a gente vai ter uma parada só a massa aqui em Fortaleza. Dia 25 de maio, pra quem não sabe, é o dia da toalha, né? Ah, mano, dia da toalha, a galera vai imaginar que é uma sauna gay, alguma porra da vida. A gente tem que explicar isso aí direito. Na verdade, o dia 25 de maio... Malho? Malho? Ei. 25 de maio, na verdade, a galera, pros noobs, é o dia do orgulho nerd. É, não, tá explicado. Não é nada de sauna, viu, galera? Não, porra de sauna, não. É dia do orgulho nerd. Mas pra quem já é nerd, já é inteirado nesse assunto, já é um asilado por completo. Ué, já sabe, né? O dia da toalha é referente à obra e o livro de Douglas Adams, o Guia do Mochileiro das Galáxias. E se você é nerd, você já sabe disso aí, né? Pra quem já é nerd, já sabe dessa parada aí da toalha. Né? E o Azileitor vai estar nesse dia, no dia 25 de maio, em 2 eventos, olha. É, vamos se dividir em 2. Cada metade de um vai pra um lado, né? Metade do minha vai pra um lado, metade de outra vai pro outro, metade do Joel vai pra um lado e metade do Joel vai pro outro. Na verdade, o Sérgio Magalhães, que é... Puxa, Sérgio Malandro? Sérgio Malandro. Vai estar no Geek Encontro, falando lá na Livraria Cultura, vai rolar um evento lá, ele é um colaborador do Azileitor, vai falar lá sobre... Né? É, ele vai falar lá sobre livros de games. Vai ter comida, vai ter comida? Não sei, né? Eu tenho que ir pra lá pra ver, né? Se vai ter comida. É isso aí. Livro de jogos, que é uma coisa que tá fazendo sucesso, né? Tá popular e tal. Tem uma porrada de livro de videogame. Tem do World of Warcraft, Diablo e tal. Tem até do Uncharted, God of War, tem um... É, pô. O livro do Diablo aqui tá massa, velho. Já faz um mês e meio que eu tô... Cheguei a 50 páginas. É. Fez? 50? Cara lendo todo dia ali, né, praticamente. 50 páginas em 2 meses eu estarei demais, viu, mano? É muita falta de leitura mesmo. Mas nada não, eu vou chegar no fim. E o segundo evento que a gente vai estar, a equipe inteira do Asilo... É. Vai estar na Saraiva, lá do Iguatemi. Tem uma pracinha redonda lá em frente à Saraiva, onde vai rolar um super evento lá, sobre tatuagem. Nesse evento vai ter uma porrada de coisa, que vai ter... Vai ter batalha. Não sei, né? Pode ser que apareça lá. É, então eu vou. Então a gente vai fazer tipo uma cobertura do Azileitor desse dia, que vai ser um dia foda. Vocês têm que ir nesses 2 eventos, cara, na Saraiva e no Geek Encontro. Vão pra lá, estejam nos dois, né, na verdade. Quem não for, levar uma voadora. Inclusive, nesse evento aí da Saraiva que a gente vai ter um AzilaCast ao vivo, rapaz. Vai ser gravado e tudo mais. Olha aí, ó. Então, pensa no AzilaZão doideira aí, viu? Aí vai ser uma comédia, viu? Vai ser uma parada zona foda nesse dia aí, dia 25 de maio. Você tem que ficar ligado lá no Facebook e no site do Azileitor. Pra ter mais informações, a gente vai catar mais informações e publicar aí pra galera. É... Então, fiquem ligados no www.azileitor.com.br. E a gente vai ler os e-mails e ler as vaziladas depois que o Neto voltar, que o Neto é que dá maior valor frescar com essa putaria, né? Esse bicho é o que mais vazila e fica com putaria, mano. Então vamos lá, porque... around the corner, the boys say they want some gin and juice, but I really don't wanna be a buzz like I had last week. I must stay deep, cause talk is cheap. I like Angela, Everybody. Não, mano, vamos gravar a porra do cast, pra ficar jogando, viado. É. Lógico, mano. Isso aí é uma coisa que acontece nas faculdades hoje em dia, né, mano? Esse negócio de ficar jogando aula. É, mas lá no Olivicento, mano, tinha Dota instalado nos computadores. Lá no Unity, no Senol. Lá no... Tinha uma... Lá no Largo do Unity. Tinha, calma aí, só um minuto. Lá no Largo. Não, eu presenciei isso, lá, né? Cara, é. Eu presenciei, eu nunca tinha visto isso, não. Mas por isso que tinha muita gente querendo fazer lá. Muita putaria, viu, o negócio desse? Mas eu acho assim, os mais pelo público de lá, mas eu acho que não tem mais não, cara. Não, porque agora como tem essa parada de usar a internet de qualquer lugar, a internet tá ficando muito ruim, entendeu, pra esse tipo de coisa. Certo. Ah, tá uma bodega, viu? Era uma putaria na época do colégio, quando tinha aula de informática, né, mano? Os caras não iam pra de aula, nem a palma. Galera só queria saber jogar jazz, né? Jazz? É, o coelhinho verde. Esse eu nunca joguei. Joga aquele Mario piratão no computador. Né, professor? Tô fazendo trabalho aqui no Paint. Aí, cara, lá, no Mario. Trabalho no Paint, velho. Maria. Mas vocês tiveram muita sorte, cara. Porque eu estudei, na minha época de colégio, aula de informática. Minha primeira aula de informática... Não tinha computador. Na terceira série. Era pra três pessoas. Não, era um computador pra sala toda, cara. Ela mostrava com o computador... E era do slide, e era do naipe de tipo assim, olha, você não pode baixar. Slide, você não pode deixar, por exemplo, você não pode deixar o computador ligar direto na mesma tela, senão queima a placa de vídeo dele, cara. Cara, de aula, cara. Aquele Kellyxão branco, né? Cara, era ridículo, cara, era ridículo. É quando o mouse pega vírus, mano. É só tirar a bolinha, mano. Putaria. Muita poeira. Era putaria, a galera levava os disquetezão ali de Doom ali pra instalar. Eita. O disquete tudo cheio de vírus. É, mas ali foi na época, macho. Na época que começou o NoCache, o emulador, e a gente jogava Pokémon, doido. Caralho. O Pokémon azul e vermelho, as versões. Todos os melhores emuladores. Exatamente, era a versão Game Boy. Quando saiu o Game Boy Color, que era monocromático, era uma cor só. Não chegava a ser preto e branco, mas não era colorido, não. Era tudo verde ou tudo laranja. Chegava em cerúlea, era tudo azul. Sim, é. Só mudava a tonalidade do azul. Não era isso. Então, chegava em Palette, era tudo verde. Chegava, sei lá, em Pilter, era marrom. Aquela cidade do fantasma, era tudo roxo. Exatamente, Lavender. Eu me lembro que na época que começou a ter aula de informática, mas a galera levava os emuladores de Nintendo. Ficava jogando aquele joguinho do Kung Fu, do bonecozinho vermelho. Eita, aquele, era, macho, aquele que... Não, tinha um também, que era na rua, que a negada ia jogando uns jarros. Era uma mulher aparecendo na janela, jogava um vaso em cima da cabeça do cara. Double Dragon, mas... Era o Double Dragon, esse aí? Não sei, não. Tinha até troféu, né? Nessa época de vocês aí, eu jogava em casa, mas eu nunca joguei esses jogos. Eu jogava esses emuladores, eu não cheguei a pegar depois. O primeiro emulador que eu peguei já era do Nintendo, já. Já era o Jimmyoka 1. Agora não, o Jimmyoka 1, não sei se era do GBA, mas não era esses antigão, não. Não, esse negócio de Jimmyoka aí eu não conheço. Agora uma coisa de colégio antigo, mas eu não cheguei a fazer esse negócio de jardim 1, jardim 2. Pulou logo pra sexta série. Não, eu... Meu Deus, foi logo pra oitava, foi, bichão, já fez. Eu fui logo pra alfabetização e pra primeira série. Eu não fiz esse negócio de jardim, não sei o que. Não, é, eu também não fiz jardim, não. Eu comecei na alfabetização. Eu fiz jardim 1, jardim 2, jardim 3. Eu me lembro do jardim 2, que eu fiz a espadinha de papel. É por isso que vocês são tudo sem coordenação motora, mano. Fazer uma bola aí pra um quadrado bem triangular. Mas ó, mano, isso não tem nada a ver não, cara. Que eu fiz jardim, jardim 2, alfabetização. Mas lá, também eu sou coordenação motora de merda, cara. É porque tu é doente então, mano. Aí dentro. Isso aí é o resultado do seu colégio. É que a galera passava, mano, jardim 1, 2, 3. É uma desculpa pros seus pais se livrarem de você por 4 horas, entendeu? É, viu? Eu não achava ruim, não, contanto que tivesse um lanche. Não, mano, o bom mesmo era brincar de massinha, macho. Comer xilito com a mão suja de massinha. Vixe, ver o filme depois e dormindo no travesseirozinho. É. Na era mesmo. Ah, quer dizer que o jardim 1, 2 e 3 é tipo aquele negócio do um tira no jardim de infância. O que eu quero é que vocês me digam quem são seus pais e o que eles fazem. Entenderam? Ótimo, vamos começar por aqui. Meu pai é ginecologista e examina vaginas o dia todo. Obrigado pela dica. É creche. É uma creche com outro nome. É um semi-internato com outro nome. Semi-internato. Não, mas pensando bem, macho, agora pensando bem, é porque eu lembrei da alfabetização que eu fiz em outra escola. Mas eu fiz Jardim 1, Jardim 2 no Monte Castelo, uma escolinha chamada Santa de Virgens. Era ali na Conrado Cabral, macho. Nossa senhora. Olha, pra vocês terem uma ideia do 18 colégio, ó. Eu fiz um colégio aqui perto de casa, que é o São alguma coisa. Eu fiz no Snoopy no 15 de outubro. Só te dizer um negócio, esse cast aqui é história de colégio, né? Se é o Pinóquio 3, não, mano. Mas é sério, cara. Tô brincando. Mas... Ei, mas 18 colégios, isso é colégio, história, cara, pra cara. 10 colégios aí, viu? Ah, mas tu começou o Jardim 1 e 2, no... já foi 3 colégios já? Já foi, cara, porque assim, ó, eu estudava num colégio e o colégio que eu estudava fechou. É. Aí eu troquei pra outro, entendeu? Tu fala aí esse colégio, outro que eu estudava, a gente foi e se mudou, entendeu? Aí eu já troquei de colégio de novo. Aí eu fui 3 colégios, só até o Jardim 2. O cara tá falindo os colégios. Tá disputando quantos colégios tu fazia na vida, né? Porque bateu o recorde. Mano, então foi por isso. Tem 18 colégios fechados em Fortaleza hoje em dia. Por isso que eu ouvi antigamente no jornal tinha 18 colégios pegados poucos até hoje. Fechava os colégios, ninguém sabia o porquê, né? Tá aí, ó. Polêmica, revelada. Eu me lembrei do nosso colega Nando, que faz aqui, participa do cast também, que esse bicho faz. O cara disse pra ele fazer um O com a Kang, ele faz um triângulo. Então, sem coordenação com essa criatura é, esse bicho faz, e ele não fez Baternaldo também não, viu? Jardim 1, Jardim 2, você também não fez não. O que eu não fiz, foi o maternal, eu fiz Jardim 1, Jardim 2, eu me confundi. Eu não sei se foi minha mãe que não quis me botar, sei lá, alguma coisa assim, que... É porque tu era vagabundo, desde criança mesmo. Eu me lembro de uma vez que o meu primo estudou, né, fez o Jardim 1, 2 e 3, sei lá, 4, 5, 6, 7, 8. Eu me lembro que teve um dia que esse bicho foi pro colégio, aí voltou com um rombozão na testa, chorando. Eu não sei o que aconteceu lá, que minha mãe não quis me botar mais no colégio, ali no Jardim 1, 2 e 3, ali. Internato, né? Só por curiosidade, onde é que tu morava, hein? Serve luz. Mas sei que eu aprendi a ler. Serve luz. Eu aprendi a ler e escrever em casa mesmo, com a minha mãe e tal. Pelo menos. Mas acontece mesmo, mas tem muita mãe que ensina mesmo. Meu primo, ele pulou uma série, ele também... Tipo, ele vai terminar agora o terceiro ano com 16 anos, inseto, mano. Não, mas inseto, é, mano. A mãe dele é professora, ela é dona de uma escola. Ah, mano. Ah, é peixada. Não. Não, macho. Mas ela, o que eu tô dizendo é que ele ensinava ele em casa, pô. Ah, é peixada. A minha prima pulou também a segunda série, porque ela já sabia mais, entendeu? Aí mandaram ela pular. Só que ela repetiu depois, né? Não teve nada. Tá sabendo legal. Alguém aqui já repetiu alguma vez? Eu ia repetir. Eu fui convidado a mudar de se cara. Retirar foi. Você tá sendo convidado a mudar de. Diz logo que eu tô sendo expulso, viado. Por quê, velho? Porque eu quebrei as câmeras do colégio. Por que tu quebrou as câmeras do colégio, cara? Que vandalismo é esse, mano? É porque ele, naquela época, ele não existia Big Brother, ele não gostava dessa porra e quebrou. Foi tudo. Não quero ninguém olhando pra mim. Mas não foi essa coisa. Não quer ninguém olhando pra ti, mas tu devia estudar no Instituto dos Cegos, mano. Não quer ninguém olhando pra ti. Mas é, sim, mano. É, porque naquela época eu era meio perturbado. Era meu pai. Tu era? É, porque ele era meio. Não, o pior é naquela época, né? Ele era tava certo. Agora ele é 100%, mas eu não vou falar de porcentagem, não, que isso aí é podcast. Foi assim, né? Porque tava começando a colocar as câmeras nas salas pra poder, logicamente, a segurança até tal, dos pais, dos alunos. Trolar os animais, hein? É, aí tinha uma câmera na frente da lousa, em frente em cima, e outra lá atrás, no fundo. É, essa aí da lousa é sacanagem, porque fica pra saber se o professor tá trabalhando, viu? Não, a de trás quer pra saber. Essa ideia a da frente, ele fica na frente do quadro, não dá pra ver ele, entendeu? A de trás quer pra ver se o professor tá trabalhando. Aí, beleza, tinha a câmera de trás, aí a galera, ei, Alisson. Olha a câmera aí olhando a gente não tá gostando não, ó. Vamos fazer alguma coisa aí. Tu é alto, tu alcança. Tu é doido, né, mano? Foguete vai só pra cima de mim e vocês ficam impunes. Ah, bota esse chiclete aí que a gente não tá gostando olhando pra gente não. Eu, meu irmão doido, eu vou botar, ó. Eu boto ou não boto? Vai, bota, bota. Aí eu botei, pá! Botei o chiclete. Aí quando fui ver o... Mas que história é essa? Você tá no chiclete da câmera, rapaz? Tá pensando nisso? É dinheiro, rapaz? Vou pensar o quê? Calma, rapaz, fala direito. Isso aí foi $200. Que $200? Deve ser mentiroso. Rapaz, você olha como você tá falando comigo. Tá mentiroso? Ah, não, seu pai vai pagar. Meu pai, tu é doido. Mas faça um boi voar, né? Do que ele pagar. Aí eu falei, mas isso é só um chiclete. Eu tava na quinta, era na sexta série. Ele, é só eu tirar esse chiclete daí. Aí deu um foguete lá e tudo. Aí ficou na minha ficha. Vixe. Bala, ô perigoso. Maníaco do chiclete. Ficou na ficha dele lá. Eu percebi que no corredor ele me olhava de rabo de olho. Ficou na ficha dele, o maníaco do chiclete. Eu gostaria que esse negócio de colégio é muito parecido com o presídio mesmo, viu? É, mano. A ficha do cara, do tem a ficha, tem. Maluco, eu nunca fui expulso, não, mas já repeti. Repeti lá no liceu. Não sei se foi do centro ou foi do Vila Velha. Nossa, ou do Vila Velha, eu acho. Eu estudei lá. Do Vila Velha, eu estudei lá e eu tava no terceiro bimestre. Tinha terminado as provas, tava recebendo o resultado do terceiro bimestre. Aí o professor chegou pra mim e perguntou assim: quem é você? Quem é você? Só que eu tinha estudado lá o segundo bimestre e tava fazendo esse, né, que é o terceiro. Aí ele falou, por que não? Aí eu falei, não, é, eu sou aluno daqui, tá? Ele falou assim, eu nunca nem te vi. Aí ele foi lá olhar, tá porrada de falta. Aí ele falou, macho, como é que pode? Tu tem essa porrada de falta e só nota boa, cara. Tem uma coisa errada. Aí eles foram puxar, cara, eu tinha nota suficiente pra passar no terceiro bimestre e fui reprovado por falta. Aí ele falou, não vale a pena mais tu vir porque tu vai ser aprovado por falta. Que faculdade é essa? Foi aqui, cara, no liceu do Vila Velha, cara. Ô, você é um vagabundo, sério assim, foi? Aí eu fui reprovado por causa disso. Certaria, viu? Eu tinha a minha média, era 9,5. Quem manda tu ser um era cocô? Era só acima de 9, cara. Todas as três notas acima de 9, fui reprovado por falta. Ah, olhava tudo no matematiquês, mano. É porque todo mundo sem moral, mano. O pior é que existia esses caras mesmo, esses caras que eram vagabundo, que são uma porra, mas tiravam nota boa, mano. É, Gorjota, aí. O cara faltava que só, porra, e tirava nota boa na prova. E já bem isso, mano. Tu nem presta atenção nas aulas e tira nota boa, mano. Já bem isso aí. Galera, no colégio lá tinha carteirinha, você passava, né? Pra dar a presença. E se você não marcasse lá, a menina ligava, mano. A menina ligava. A coordenação. É porque tu não estudava no colégio, mano. Tu estava numa creche. Não, não. Negativo. No colégio particular. Eu estudava no master. E às vezes, de surpresa... Ah, mas porque vocês não estudaram em colégio particular, né? Não, eu só estudei em dois colégios particulares, cara. Eu estudei em colégio particular. Aí eu sei que de vez em quando ainda passava a lista. Porque se não batesse, tipo, se você tivesse passado cartão e não tivesse respondido a lista, aí tinha as macacada que a negada... Eu já fiz isso. De dar minha carteirinha pra outra pessoa passar. Aí eu ia pro Norte Shop assistir filme. E aí? Eu também, André. Olha aí. Ora, o Matrix 1 e Matrix 2, o Reloaded. Eita, compadre, eu também ia pra locadora. Eu passava, ei, passa o cartão aí, Felipe, passa aí que eu vou ali jogar um Top Gear. Eita, Top Gear, assim, eu já gasguei. Eu não me orgulho muito, não, mas eu gasguei. Também não. Tá aí, não, cara, eu também. Pois eu nunca gasguei, ó, doido. Ora, não. Eu gasei, mas eu gasei três vezes. No colégio que eu conheci a minha namorada, aqui perto de casa, eu pegava o pessoal da minha classe, a gente simplesmente ia pra quadra pra nossa aula, entendeu? Não tinha esse negócio de ficar fugindo ou ter presença, não, cara. A gente simplesmente ficava na quadra. Mas era colégiozão de periferia, né? É, cara, e aí, e quem vai dizer que a gente não pode ficar aqui, entendeu? Pois lá na equipe onde eu estudei tinha isso aí, o cara, bora pessoal, vamos pra sala, que aqui não é aula não, ó. Equipe, colégio particular ou público? Colégio particular, mano. Pois é. Sei lá quem é. Eu também sempre estudei em colégio público, aí, cara, até doido é... É barra, cara, é muito diferente, isso aí que vocês estão falando, cara, isso aí... É um negócio do sinistrozão mesmo. Os colégios já são nível mais alto, é. Acho que é porque parece mesmo um, né, corredor de presídio, mano, tem as hierarquias no colégio público ali. Mas era uma parada assim, mano. Era o chefe da gangue, é? Era uma parada assim, mano. Era eu, tipo, 11 anos na quinta série. Aí tinha um cara de 18, 19 anos. Cara, esse colégio que eu falei que eu estudei que parecia um boss, ele não era. Eu fiz nele o final da sexta e o começo da sétima. Maluco, tinha um cara maluco na minha classe que ele era o campeão regional de jiu-jitsu, cara. Ele tinha 25 anos, maluco. Vai fazer um círculo e um quadrado, ele não sabia. Maluco, tia, cara, eu era a única pessoa na idade certa. E eu era o mais novo da classe toda, cara. Ninguém tinha. Ninguém era mais novo da mesma idade que eu. Mas tu estudava de manhã, de tarde ou de noite? De tarde, cara, de tarde. De noite é puta. De noite, eu me imagino de noite, cara. De noite é que devia ser. Porque tu sabe que existe esse negócio aí, né, mano? Dos de manhã, ele manhã é o pessoal comportado, de tarde é o pessoal bagunceiro jovem, de noite é o pessoal hard. De noite é só putaria, mano. De noite é só o bandido. De noite é só as devassas. Não. Você tá confundindo. De noite são os bandidos e as velhas. As velhas? Não tinha as devassas, é, não? Pessoal que trabalha, mano. Trabalha, mano. Não. E o pessoal que trabalha. Tem muita gente que não conseguiu. Tem trabalha também, tem razão. A galera que trabalha mesmo. Né? Muita mas gente acabava virando vagabundo no meio do fumo. Às vezes nem se você para pensar, toda classe tem vagabundo, cara. Toda classe tem vagabundo. Todo canto tem. Particular. Particular é que tem mesmo. Onde o Joel tava, pronto, já tinha um vagabundo, né? Tinha um cara, mas que... Devia ter uns 11, 12 anos, mano. O cara tinha uns 18, mano. O cara ficava batendo em mim direto, mano. Que putaria é essa, mano? Esse bicho aí. O pobre do Joel. Joel é totalmente cara de nerd, o pobre do Joel. É porque, Joel, tu estudou. Porque tu passou muito tempo no mesmo colégio, né? Se você ficar num colégio e você tiver uma fama de merda, você tá fudido. O resto até você sair do colégio. Maluco, eu peguei uma fama ruim, cara, mas foi só uma vez, cara. Porque todo dia, eu caí na porrada no colégio, cara. Na quarta série. Aí mudei de colégio, mas aí pronto. Aí foi, vamos ter que fazer amizade pessoal no fundo. Aí foi começando, cara. A partir da sexta série, eu já tava com a manha, e na sexta série eu era amigo de todo mundo. Eu era tipo o cara considerado, sabe? Olha ali, o cara ali, baixinho ali. Não, gente boa, cara, macho. Aí, mano, negócio de presídio mesmo. O cara vai tendo amizade lá dentro e não sei o quê. Macho, o lance, cara, é você não fazer merda, cara. Você não pode ficar coado e você tem que fazer amizade com os caras certos, macho. Você tem que fazer amizade com quem vai te proteger, velho. Foi o que aconteceu comigo, ó. Eu cheguei na equipe, porque depois que eu saí de Lourenço Filho, aí eu ficava na minha, tava meio depressivo. Aí o cara, não, eu faço amizade com os caras e tudo. Aí tinha um negão, né? Que era o nosso amigo angolano, dois velhos de altura. Aí, ei, mas quem é esse novato aí? Aí ele ficava enchendo meu saco, né? Ei, mas tem 10 centavos aí, tem 20 centavos aí. Ficava enchendo meu saco. Não, mas tenho não, que eu sempre fui meio esquentado. Ei, mas tem dinheiro não, dá uns 20 centavos aí pro cara mula. Tenho não, porra, puta que pariu, mano. O cara pra encher o saco, mas... Ai, o bicho aí é doido, né? Bichinho é doido, ele é beleza, você é meu amigo agora. Eu putaria, mano, sou teu amigo da onde, mano? Já a gente foi fazendo... A gente fez uma amizade e pronto, depois... conheci ele, mostrou pros amigos dele. Mostrou pros amigos dele. É, macho, é porque assim, ó. Esse aqui é o fulano. Se você for prestar atenção na equipe, sempre tem os carinha e tem a equipezinha dele. Mas, tipo assim, sempre tem um que é o que manda mais, entendeu? O macho, ele chegou, mas disse assim, Bala, qual é foguete aí? Tu dá o toque pro negro. Não, é nóis, pra pouco não. O cara chega assim, ei, deixa eu te mostrar um cara aqui, é o Bala, tu cara, agora eu lembro de uma coisa de colégio que aqui, nossa parte, não só nossa parte, como dos ouvintes, a maioria também aconteceu. Jogando o velho Pokémon no colégio. A primeira vez que eu joguei, quem me emprestou foi o. Foi o Chico, só, mano. Nunca tive um Game Boy. Eu não tinha, não. Quem me emprestou... A primeira vez que me emprestou foi o cabeça de nós todos, o Game Boy, e o Chico me emprestou o cartucho, que era a versão amarela. Primeira vez, ó, mano. Há 1000 anos atrás. É, era assim, direto do turno do tempo. Era putaria esse negócio do cara levar brinquedo pro colégio, né, velho? Ei, macho, eu levava, macho, Banco Imobiliário, doido. Um jogo bem grandão. Eu levava, macho. Eu levei meu Game Boy e roubaram minha fita. Nossa. Sério, mano? Eu tava lá, fiz amizade com um cara na sala mais velha e tudo, ele conhecia um bocado de coisa de Pokémon na época, a gente foi conversando e tal, todo dia eu levava meu Game Boy pra jogar no intervalo. Aí ele aqui com mais dois amigos meus do lado, esse meu amigo tinha me falado, o Alisson, eu não tinha um apelido de bala ainda, ele tem a fama de arrastar as coisas, de roubar. É, beleza, só que o cara era mó limpeza, né? Eu caindo numa conversa do cara e tudo, aí eu conversando com ele jogando outra fita que eu tinha no Game Boy, ele abriu a minha bolsa e levou meu game, meu Pokémon Yellow. Só rateiramente. É, depois... Mas cheguei em casa, cadê? Macho, eu rasguei a bolsa procurando. Aí eu vi, no dia seguinte, eu falei com o meu amigo, ei, Felipe, tal, minha fita sumiu. Aí ele, mas tu não viu não quando ele pegou? Por que tu não me falou, macho? O cara viu e não disse nada. Não disse nada, macho. Ele aí eu comprou, mano. Macho, tinha pensado, não, tu vem cá agora, vamos falar com o diretor agora. Aí ele foi falar com o diretor e tudo beleza, aí tinha ele que era a testemunha. Tinha ficha criminal, né? Aí ele ligou pra mãe do cara e ele, como era mais novo também, ele confessou que tinha pegado a fita. Aí no dia seguinte ele foi lá com a mãe dele. Aí a mãe dele, eu nunca pensei que você tivesse feito isso na sua vida. Você me arrependeu amargamente. Aí, pega essa fita agora. Ele pegou, tirou a fita do bolso e me devolveu. Aí ele ainda teve a cara de pau de botar a mão pra frente. Ei, mano, tu é meu amigo, né? Sai daí, doidinho! Sai daí, mano, tu arrasta a minha fita e ainda quer compartilhar meu salgado, mano? Não é? Ainda quer um pedacinho da minha coxinha, né? É doido, não, tá, né? O pior de tudo é que ele apagou o meu save. O cara tá aqui no colégio de boa e tal, aí o cara puxa um pacote de bolacha, aí vem uns 10 caras aí, mano, um pedacinho aí, mano, um pouquinho aí, tá? Tá, e assim, o pior que isso era preconceito comigo. Ei, mas com a galera pegava o salgado e ficava longe de mim, porque eu era gordo, né? Já bem isso aí, não vou comer vocês não, doido. A galera é doida. De coisa pesada que aconteceu já com vocês? Macho, eu quase derrubo um menino de segundo andar, sem querer. Sem querer, porque foi assim, eu tava conversando. Passava no corredor aí. Eu derrubei o cara e falei, opa, foi mal. Mas, ó, eu tava conversando com um amigo, aí eu falei, Felipe, tal, só que. Aí tinha esse menino que vivia enchendo o saco da gente na sala. Aí na época do Orange, a bancada não era tão alta. E eu sempre fui grande. Aí eu cheguei, ei, mano, tá frescando com a gente, mano, sai daqui. Aí eu empurrei ele. Aí ele, ei, mano, tu é aqueles baixinhos, velho, briguento. Aí eu, macho, sai daqui que eu tô te avisando. Eu empurrei ele de novo, só que eu empurrei em direção à escada. Aí a escada, você sabe como é que é, né? Vai descendo até aquele buraco do meio. É, não, na verdade não tem um buraco no meio, que ela é aberta dos dois lados. Ela é aberta tanto por trás quanto pela frente. Você entendeu? É essa. Macho, assim. Tu entendeu ou não entendeu, mano? Entendi. Então pronto. Mas porque lá tem um porra de escada, tá falando daquela escada central? É aquela que você vai desce, vai desce, tu meio. Não, mas é porque a faculdade é no outro prédio. Porra. A escada que vai desce, vai desce. Peraí. Mas a escada era quantos por cento aberta? Ela é 75% aberta. É aquela que no meio só olhava pra cima e via o final, e olhava pra baixo e via o final também. Estaria que é Tarantino, a galera só vai entender esse negócio das porcentagens depois. Se você ouvinte quer entender o que tem a ver essa porcentagem, aguarde o próximo cast. Aí eu empurrei ele, aí ele Aí ele caiu praticamente em cima do braço da escada, né? Ali do apoio. Aí ele foi caindo. Quando ele foi caindo, meu amigo, vixe, compadre, eu segurei a camisa dele e ele foi caindo. Eu segurei pela camisa ele. Rapaz, tu passou de vilão pra herói em décimos de segundo. Macho, eu segurei a camisa dele, que deu pra segurar o corpo dele, que ele era menor, magro e tudo, beleza. Eu segurei. Aí eu puxei ele de volta. Aí ele começou a chorar. Eu puxei ele de volta. Aí deu, então, o cara quer brigar e começa a chorar, né, mano? Macho, as coisas eram diferentes mesmo, mano. Era muito bom. Aí ele passou de bully pro cara que tava sendo agredido. Você, por isso, você está sendo nominado a lenda. Essa porra aí de bullying, eu acho uma babaquice, essa porra aí. Esse negócio de bullying é viçagem, mano. Já negado é viçagem. Ah, não sei o que, 4, 8. É frescura, mano. Negócio de bullying, eu me lembrei do professor. Professor, o estado do professor sobre bullying é putaria. Eu tava lá no Lourenço Filho também, ó. Sendo que, ai, mas não é bullying não. Agora eu lembrei, ó. É o estresse. É o estresse, é porque no tempos antigos não tinha essa putaria de estresse, né? Tem mais pra botar no Lourenço Filho não, viu? Porque a gente já falou porrada de ver o Lourenço Filho. Não, mas não tem nada a ver o nome do colégio, macho. Ainda a gente estudou. Putaria que ele disse que na nossa época não existia esse negócio de estresse. Na nossa época, na época do nosso pai, na verdade. Nossos pais. Esse negócio de bullying é o seguinte: esse pera negócio aí, é mas frescura, sabe por quê? Porque assim, na nossa época, me chamavam de gordo. Foi né, mano. Eu sou vivo até hoje, eu não matei ninguém num cinema, não. Dude. É aquela história, tem a menina que pega. Eu vi até um negócio, uma foto no Facebook, a menina pegou, olha, não sei o quê. Tá, ela era bem gordinha e tudo, tá aí. Eu sou essa menina que vocês ficava me chamando de gordo, ficava frescando comigo, me humilhando, não sei o quê. Aí ela começou a malhar, fez dieta, tava toda gostosona e botou a foto, né? Aí o cara pegou, aí ela botou uma lição de moral, né? Aí o cara pegou e disse assim, ah, tá, tudo bem, agora só porque você emagreceu, você acha que tá no direito? O Majin Buu passou não sei quanto tempo gordo, ficou magro, nem por isso saiu postando no Facebook. É o Rio, mano. O Majin Buu, cara. Mas esse negócio de bunda, cara, meu irmão, fala aí, negócio de gordo, beleza. Eu sei que eu quebrei os beijos de 5, mais ou menos, mas... É, isso aí... Pulando em cima. Isso aí forma caráter, mano, isso aí... Mano, o cara... todo dia o cara passava em frente ao colégio, que eu não vou dizer mais o nome, que o Jota disse quando falar. Enfim, o colégio. Agora, macho, o foda é quando bate, quando começa a bater no cara. Aí é bater, agressão. Agora chama de apelido, mano. Tu é doido, né? Agora, quando o cara vai bater no outro, aí eu sou contra. Esse colégio que eu tô falando, depois que eu saí dele, passou acho que foi um ou foi 2 anos e fecharam ele. Ele e outro também que eu tinha estudado depois dele. Aí quando foi, eu tô dizendo, o Jota tem uma maldição, mano. Por onde ele passa? Não, cara, mas fecha, é porque mano. esse colégio, ele fechou e passou um bom tempo fechado. Ele passou até uns 2 anos atrás, tava fechado. Aí eles reabriram e agora ele não é mais um colégio. Ele é aquele, não um colégio comum, é aquele colégio que você... Não, agora tá bom agora lá. Agora é aqueles colégios que você tem que fazer prova pra entrar, que você começa a estudar de manhã e vai até o final da tarde. É um semi-internato, mano. É do governo ainda, cara, mas agora é esse tipo de colégio assim, né, mas o... Engraçado que nesses 2 anos que ficou ocioso, aí tu andava na calçada, tinha aquele boneco pintado de branco na calçada, tu não sabia por quê. Eu ouvi dizer que a Febem tava com um conceito maior do que esse colégio aí, né? Putaria, mano. Cara, eu estudei. Não teve um colégio que eu estudei, que foi aqui perto de casa. Era o Almeida Monte. Foi no Almeida Monte. No Almeida Monte, cara, eu estudei com o professor que ele dava aula na Febem também, cara. Aí ele falava. Ele já tinha as técnicas, né? Ele já entrava na sala com um chicote. Não, mas lá no Almeida Monte era tranquilo, cara. Mas esse professor, ele dava aula lá no. Inclusive, acho que a minha namorada também teve aula com ele. Ele chegava e ele ficava falando assim, pois é. Aí quando a gente começava a bater assim, na época, você faz hoje. Quanto tempo que tu enrola ela, hein, mano? Porque não, mas é porque ela eu conheço ela faz 9 anos, cara. Quem? É tua namorada? Sim, mas eu tenho 3 anos de namoro só. Meus pêsames pra ela. Faz tempo que esse homem enrola essa bichinha, viu, mano? É, mano. Foi foda que ele chegava e falava assim, quando a gente tava muito baderneiro e tal, aí ele falava assim, não, mas eu tô tranquilo, que aqui tá é calmo, eu dou aulas em lugares piores, eu tô lá, eu sou tão bonzinho. Eu estaria aqui, tem um presídio aqui de do Ceará, Fortaleza, sei lá, que o nome do presídio é IPPO, né? E eu estudei num canto, velho, que se você pegar o nome do colégio, véio, dava IPPO também. Era putaria demais. Deve ser bom igualmente, né, cara? Aí sim, aí depois que tu saiu do. Depois tu saiu do Osso, tu foi pro Alcatraz, foi? Não, não, não. É porque eram os dois, era assim, foi na época que a gente se mudou pro Araturi, entendendo? E foi os dois colégios lá. Quem estudou, lá quem, era... quem mora lá vai saber qual é o colégio. Alcatraz. Prison Break. Só tocava rap, né? O cara saia do carro com duas usas em cada mão, dizendo CJ! Racionais ali no... Jovens de periferia sem antecedentes criminais já sofreram violência policial. A cada 4 pessoas mortas pela polícia, 3 são negras. Nas universidades brasileiras, apenas 2% dos alunos são negros. A cada 4 horas, um jovem negro morre violentamente em São Paulo. Aqui quem fala é Primo Preto, mais um sobrevivente. Mas é porque assim, lá só tinha 3 colégios, acho que era só 3 que era possível estudar. Que eram os 2 que eu estudei e outro, entendeu? Só que o outro era 1,5 km que eu tinha que ir andando, entendeu? Aí pra mim não andar 1,5 km, eu preferi estudar nos perto, entendeu? Que era pior. Na época ali do colégio tinha esse negócio de... O cara vinha, né, passava pelo corredor das salas. Aí tinha aquelas brincadeiras onda que o cara via um corredor de gente, né, do lado do outro. Na hora que o cara passava, ficava empurrando. Corredor da morte. Rapaz, passasse homem era porrada pra caralho, passasse mulher era mãe em todo canto. Lembro-me que quando o conhecido meu passou, ele voltou pra casa sem óculos e com a camisa rasgada. Quem? Marcos? Não, Carlos Marx, foi se metendo esse foguete no Lourenço Filho, o óculos dele caiu no chão, vem empurrando, pode. Rasgaram a camisa, Mas nessa época eu sempre fui muito respeitador das mulheres, tá, mano? Tá certo. Eu sou muito besta, aí nessa época aí, macho, ligava fazer essas fuleiras, aí tacava a mão na bunda da menina, não sei o que, fazia mal putaria com a pobre, e eu lá... Ficava lá, ei, mas faz isso com a bichinha não, mano. E o cara pegava e tava com a mandela ali pro. Pegava e empurrava a mandela pro corredor ali. Eu não falava nada, na verdade, mas eu também. Aí eu mandava com aquele cabelão, aí ela perguntava, e tu é homem? Eu não tacava não, sabe? Aí teve uma vez que teve uma menina que veio dentro de uma brincadeira de passar o cartão. Tipo, você já vê essa merda? Foguete. Eu não brincava disso não, sabe? O negócio de passar o cartão é muito besta, é uma besteira demais, macho. É coisa de menino, mano. Puta que pariu. Como é que é, mano? Passar o cartão? Era assim, um doido, tava aqui, né? A pessoa passando aqui, normal. Aí o outro fazia um movimento de passar um cartão, né? Então um cartão pra cima e pra baixo, assim, tipo um movimento. Fazia um movimento, sendo que sem encostar na bunda do outro, entendeu? Fazia atrás da pessoa, entendeu? Enquanto a pessoa não tava percebendo, fazia. Ah, passei o cartão, tirei R$10, aí passei, tirei 1.000, sabe? Ficava frescando. A besteira é muito grande. Mas é muito idiotíssimo, eu achava isso ridículo, sabe? Aí eu ficava na minha, né? Acaba nem fazia ninguém e todo mundo. E o que é que isso tem a ver com as meninas? Aí teve uma menina X, que foi fazer comigo, entendeu? Uma menina X, então não deu o nome, né? Ela foi fazer comigo, sendo que ela tacou a mão na minha bunda. Era cheque sem fundo. Aí ela vai ser o cartão. Aí saiu rindo e tal, tá ali. Aí olha aí o jeito disso, macho. Essa eu não perdoo, não. Essa eu pego mais tarde. Aí eu fiquei, passou um tempinho e tal, quando foi, não, deixa que eu dou umas carreirinhas, né, e tal, pra dar aquela emoção, né, atrás dela e tal, aí ela, não, pare, não sei o que, aí eu, não, mas beleza, eu lhe pego depois. Não, não venha não, viu, eu vou sim, olha, mas rapaz. Aí passou, aí quando foi no final da aula, lá vai a bichinha, ó, bem bonitinha, bem gostosinha, lá na frente, aí olha, mancho, agora... Aí lá vai ela, se dirigindo para o banheiro feminino, ó. Aí eu, e agora? Já foi com a posição da mão do Ultraman, né? Pois é, já foi com a mão do Ultraman. Essa posição aí mesmo, mas aí vai matar ela, ó. Tic, eu cheguei na ponta dos pés, mano. Tá aqui a mão no rabo desta menina, mano, que ela deu um pulo, ó, mano. Conhece ela também? Tá no fiofó e voltou, aí ela... É, mano, Elson, my God! Aí eu saí correndo, correndo atrás de mim, aquela putaria. Ah, vou dizer pra coordenação. Aí eu, meu filho, você começou. Não, mas eu sou mulher, você pode fazer isso comigo não. Aí eu, não, mas rapaz, posso e gostei, eu falei de novo. Aí ela, não, não sei o quê. Deu mal foguete, mal putaria. Sendo que ela acabou, essa cachorra foi gostar, nem foi pra coordenação nem nada. Todo mundo pornô do Manel, né? Versão brasileira, Manel T. Richard. Tá aí, tem duas meninas na minha vida que eu sou louco pra rever, ó, macho. As duas são do tempo de quando eu era pivete. Diz aí o nome do colégio. Serelepe, ó. Serelepe, macho. Lembra tu, Vitor? Eu lembro, doido. Era que nem o Topo Gicho, doido, que tinha ali. Topo Gicho. É, mano, o Serelepe era aquele que tinha lá na Benjamin Barroso, era? Não, Zé Cândido, na Zé Cândido mesmo. Era na Zé Cândido, era, mano. Foi onde teve o aniversário do... Ai, não, tu não foi, não, é o do Tiziano, eu achei que tu conhecesse. Eu sei onde é, mano, o Serelepe, do... perto do 21 de abril. É, pois é. Eu lembro. Não, tinha o Topo Gigi também, lá na Parque Alegre. Era o nome do colégio, mano. Eu me lembro ali que a gente ganhava essas bonequinhos ali de aniversário do Topo Gigi, mano. Era mesmo, vinha dentro das lembrancinhas, mano. Tinha as orelhonas, né? Topo Gigi, fala, meu Deus do céu, mano. Eu lembro que tinha uma minha... Eu tinha uma tia que era crente que aquele... o ratinho ali era o Mickey. Disse, não, é o Topo Gigi, não é o Mickey. Ela pegava, a pobre não sabia. Sei que nessa brincadeira toda, macho, eu tava até me esquecendo de comentar do que eu falei até no começo do programa. Castanha. Não, não. Vixe, castanha era putaria, mano. Ei, mano. Agora tinha uma coisa, mancho. Era tipo um... Era um negocinho que você colocava na boca, era uma bala, que você... Era, tinha tipo uma bichinha, um negócio que você imitava o gato. Era aquele negocinho que botava na boca e soprava. É o novo. Exato. Aí, macho, tinha uma professora lá no colégio que ela tava grávida na época, professora de português. Aí ela passou de carteira em carteira, dando visto na tarefa, né? Todo mundo tinha feito a tarefa. Aí um colega meu chegou e disse assim: ei, mano, eu tinha levado esse negócio. Sei, macho, é o seguinte. Vixe. Tu faz isso aí, assim que ela estiver passando, que eu vou fazer de conta que tem um gato dentro da mochila. Aí, mas quando ela chegou, ele pegou, balançou a mochila, eu imitei o gato. Ela disse, tem um gato aqui. Aí quando ela chegou perto, eu imitei aquele gato rasgado assim. Baixo, mano, um pulo que essa mulher deu, quase perde o menino. Aí ela ficou, mano, todo se tremendo, mano. Me mandou pra coordenação. E eu fiz inocente, né? Ela não tava com barrigão de grávida, não. Ela tava assim, tipo, 3 meses, mas tava grávida. Macho, como que ela nasceu com bigode? Inocente, cara, pra começar a história, porque tu levou isso pra sala, né, cara? Macho, eu era menino velho, mano. Eu levei pra fazer bagunça lá na época do colégio. Aí eu sei que me pra coordenação. Tu levou pra, olha, pra começar, tu levou pra fazer bagunça, tu não levou inocentemente, né, cara? Não, eu tô falando inocentemente. Na brincadeira. Não, mas inocentemente não querer fazer a mulher perder o filho. Exatamente, é. E ela perdeu? Não, perdeu não. Aí ela me mandou pra coordenação, eu fui pra coordenação e tal, não sei o quê. Aí o coordenador... Aí tinha o coordenador e tinha a secretária dele, né? Aí ele pegou e perguntou, mas o que foi? Não, porque eu imitei um gato e tudo, a professora se assustou e tudo mais, não sei o quê, mas... Eu não vou fazer mais isso não, tudo na sala de aula, eu realmente me arrependo e tudo, não sei o quê. Só que aí a secretária, ela é novinha, mas ela é tipo recém-formada. Secretária, que trabalhinho comigo. Aí eu sei que ela pegou e ficou, aí eles, não, pô, então tudo bem, é só uma advertência e tudo mais, mas não faço mais isso não. E a secretária ficou só rindo da putaria, olha aí o motivo pelo cara sair de sala. Começou a rir, né? Aí quando foi no final da aula, macho, tipo, de noite, fora do colégio. Ela passou, me viu, aí eu peguei e imitei o gato. Pra secretária, brincando com a secretária. Quando foi no outro dia, 6 horas da manhã, o telefone lá de casa toca. Seu Vicente. Venha você e seu filho, porque seu filho tá suspenso e tudo mais. Eu parei aqui dentro da sala de aula, plantar um gato. Não, aí eu queria uma reunião falar com você. Venha você e seu filho. Eu peguei isso. Aí eu estava de tarde, né? Aí meu pai pegou de manhãzinha cedo e me acordou. Vitor não ia me dizer que tinha sido suspenso, não? Como assim? Eu não fui suspenso? Pois o colégio acabou, o coordenador do colégio acabou de ligar dizendo que você foi suspenso. Mas como assim? Aí quando eu fui saber, foi a Kenga que tinha me cabuetado, mano. Tinha terminado a aula já, não sei o quê. Eu fiz uma brincadeira. Tem nada aí a ver isso aí, né? Não, aí meu pai pegou e disse assim. Eu não acredito não, mano. Foi isso mesmo, filho. Rapaz, Tu foi suspenso por causa disso mesmo? Meu pai tava, tinha que ir trabalhar e tudo, foi mó comédia. Aí eu sei que nesse dia eu fui suspenso por um dia. Aí eu fui pro trabalho do meu pai disse, isso é muito mal. Meu pai achou foi bom pra ti, ficou um dia de folga. Eu nunca vou me esquecer, mano. Não, mas isso aí foi foguete dessa cabrita aí. Dessa... É besteira. É, meu pai já foi de pai todo. Foi frescura, mano. Eu fui pro trabalho com meu pai, mano. Passei o dia com meu pai nesse dia. Isso aí é porque o professor não tem nada que fazer, mas vai pelo menos escrotizar ali com a galera. Pelo menos eles ficam no trabalho do velho jogando campo minado, né? Mas o professor tem que se divertir, mano. O professor tem que se divertir. Como é que ele vai se divertir se não for escrotizando os alunos, cara? Outra putaria também de colégio, mano. Era quando tinha uma gordinha, tava falando de bullying e tal, não sei o quê. É quando chegava a gordinha na sala, mano. A menina ia andando, aí na hora que ela sentava, todo mundo dava um pulo na cadeira pra dizer que tinha sido um terremoto, ó. Ei, mas eu rio agora, mas na época fizeram isso aí comigo. Tava esperando. Quando ela sentava, negada. Eu chegava, ei, meu irmão, vou matar tudinho aqui. Aí dava um pulão e sentava na cadeira. Ah, ei, vocês estão vacilando aí, eu vou matar tudinho. Ei, Alto, que é isso aí? Tá doido. É, alguém aqui lembra da musiquinha do Coca-Cola espumante ali? Nossa, cara. Essa música é mas isso aí tem que botar. Se tu for cantar essa música, tem que botar uma tag de maior de 18, viu? É verdade. Eu não tô lembrado desse foguete aí, não, doido. Coca-Cola espumante, mano. Cancela aí, porque se disser 3% dessa música aí, aí a negada vai censurar o podcast. Não, canta aí pra ver quantos pi vai dar na edição, mano. Coca-Cola espumante, jegue. Do elefante que não tem de no aí começa aí. Isso aí é foguete, é que não é aquela marinha da maior valor essa música aí. Esse cara cantava isso no colégio, mano. Era um hino, né, velho? Na sala. Era um hino, a galera se levantava, tava a mão no peito e cantava. Ei, macho, tá aí agora tu falou de hino, eu me lembrei, ó, mano. Vixe, hino. O colégio de vocês tinha que decorar o hino do colégio, o hino nacional, não sei o que. Não, o hino do colégio eu nunca decorei, nunca tive. Do colégio eu digo uma coisa: o hino do Lourenço Filho era um dos mais bonitos que eu conheci, entre o 7 de setembro. Paris, era um dos mais bonitos. Eu ainda sei o hino do 7 de setembro de cor, mano, tu acredita? É outro bonito também. Do 7 de setembro, aí tinha o hasteamento da bandeira, aí tinha que cantar o hino nacional também. Na época de novembro, né, que tinha o hino da bandeira, não sei o quê. O hino do Lourenço Filho foi composto pelo cara do hino nacional. Velho, mas eu acho isso importante. Eu não sei o do hino do Lourenço Filho não, viu, cara? Vixe, como é? Bota a mão no peito aí, ô. Mas eu não tô lembrado muito não, doido, mas era bonito. Não, mas eu acho importante, mano. Dá um senso. Não o do hino do colégio, que aí já é putaria, mas dá um senso de patriotismo e tal pro cara. Mas cara... sabe que o hino nacional do Brasil, o Brasil é um dos países que o povo mais sabe o hino, né? É, tá doido. Velho, sim, o Brasil foi um dos países que o povo mais sabe o hino, o resto do mundo tá lascado. O planeta está lascado. Porque vou te não dizer. Não é o ED, é um dos, entendeu? Porque tem um macho, o hino do. Não, do eu cara. Sei, eu sei, mas eu digo assim, tem uma galera, mas aí eu vejo naquele Ídolos, que a negada pega e diz assim, ó, vamos cantar agora, canta o hino. Aí o cara começa a cantar, pelo amor de Deus, mano. Canta aí o hino aí, no Manel, aí. Vai, canta aí, pronto, desafio Asila Cast. Manel canta o hino nacional. Xê, tem que ser eu, rapaz. Agora. Vamos, pai, tô... Canta aí, é, começa. É o pai diz. Vai. Não, deixa eu ver. Ora chover. Cara, pesquisando no Google, mano. Que vergonha, letra. Caralho, mano. Ouvida do Ipiranga, margens plácidas. E o povo herói com brado retumbante. E o sol da liberdade, raios fugidos. Brilhou no céu da pátria nesse instante. Se empenhou essa igualdade. Conseguimos conquistar o braço forte. Em terceiro. Já errou, pô. Cara, errou, ele faltou o verdade. Conseguimos conquistar o braço forte de Avenida. Errou só o faltou o com. É o bronhudo, né? Faltou uma palavra, já fazendo esse chama, então. Eu não digo nem, eu não digo nem de uma palavra, não. É porque tem gente, macho, que não, viaja. É verdade. Dos raios. Dos raios frígidos. Não sei o quê. Raios frígidos. É, tem uma galera que viaja, mano. Não, pior que é verdade. Eu acho isso importante, velho. Eu acho isso muito importante. Dá uma noção de. Mano, eu tô até direito, mas tem cara que erra demais mesmo. Não, com o Google até eu. Agora eu tava. Eu tô jogando aqui. Agora eu tava vendo, macho. O último Pânico, se liga aquele Quem Ri Se Ferra, aquele quadro do Pânico na Band. É. Eu tava vendo esse quadro, macho. Deram a letra certinha, correta do hino nacional pra Nicole Balls e botaram pra ela cantar, macho, o hino nacional. Ela cantou todo errado, velho. Ela não sabe nem ler, velho. Ah, mas se tu pegar aquele jogador. Nervosa, mano. Jogadores do Brasil, velho. Se tu desligar o áudio ali do hino nacional da TV, mano, e botar só eles cantando, é tudo errado também, mano. Não, é só, né, deitado na chapinha que eu fiz. Fiz um misto quente ontem à noite. É, agora eu estaria ali que eu achava estranho, mano, na época de que a gente estudava e tudo. Era essa taria, porque o colégio, os professores e o diretor, o pessoal que trabalhava lá, eram tipo entidades ali pra mim. Porque assim, o cara estudava e tal no colégio, beleza, o cara via o professor e tal. Mas se o cara passasse em frente ao colégio de noite, era uma coisa completamente estranha, mano. Assim, é verdade. O cara, vixe, mano, diabo é isso, meu? O cara. Eu pensava desse jeito também. Eu vi o zelador lá do colégio. O cara não pode, não pode, cara. Como assim, mano? Explica aí. É assim, eu vi no colégio. Só lembrando que o Joel é doido, viu, mano? Então essas palavras. Não, mas esse pensamento é válido. Essa loucura é só do Joel mesmo. Ó, eu via todo dia o zelador, eu esqueci o nome dele. A galera chamava ele de Cirilo. Todo dia eu via ele no colégio varrendo lá e tudo. E eles dizem que ele tomava uma caninha pra dormir, uma caninha pra acordar. Aí eu passando aqui no centro, eu via ele lá conversando com os amigos. Vixe, doido, o cara é vivo, doido. Ele tá rindo, doido. É, ele tá, olha, com camisa diferente. Camisa diferente. O cara tá num supermercado, velho. O cara vê um professor passando. É o cara, vixe, mano, já vê isso. E o pior de tudo, João, quando o cara, ei, Alisson, tudo bem, vixe, o cara sabe o meu nome, doido. Deu, né? Caralho. Maluco, uma vez eu já encontrei professor meu em jogo de futebol, que eu fui pra acompanhar uma antiga menina que eu ficava, eu encontrei com o professor meu lá, sem blusa, girando. Loucado. Ô, tá aí, ó. Então, o professor lá do doidão, tá. Professor, não sei o que, o professor dando aula e tal, a galera. Blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Dentro da sala, aquela putaria. Como é? Peraí, como é que a galera fala assim? Blá, blá, blá, blá, blá, blá. Ficava só. Já tem o toque celular do Joel, esse daria um rickdom foda, cara, do Manel. Aí, quando foi depois. Meio tempo se passa, aí todo mundo calado, aí ele continua a aula, aí todo mundo. De novo, aí ele tá com a mãozada na lua, pá! Aí todo mundo se assustou e parou, né? Conversar aí. Ah, que porra é essa? Fala vocês... com a voz do pai do Jackson. Vocês estão com putaria! Vocês estão de putaria comigo! Porque vocês não deixam dar aula! Aí. Só conversando aí. Aí ele. Aí a menina, professor, o senhor tá muito estressado. Aí ele, estressado o quê? Estressado é best pra baitola. Eu tô puto de raiva com vocês, ó. Desse jeito, ó, macho, mas eu me esguelei de rir nessa sala, mano. É, mas já aconteceu com vocês, raiva. Esse negócio de professor já aconteceu umas duas vezes comigo. Os alunos ficam fazendo realmente conversa, e o professor às vezes bate na lousa, já aconteceu várias vezes, com vocês também, claro. E aconteceu outra coisa também, de ele teve meu professor de literatura, ele falando, e a galera conversando, não parava. Pessoal, zoado, sei o que, sei o quê. Aí ele tirou um de sala. Aí todo mundo fica calado, né? Vixe, meu irmão, agora fudeu, né? Aí ele fala pra galera que volta a conversar dos minutos, assim, vai. Aí ele tirou outro. Aí o professor começou a conversar com essa. A professora ficou calado durante os dois minutos olhando pra gente. Aí a gente ficou tudo olhando pra ele. Aí ele botou a mão no queixo. Aí olhou pro chão. botou o pincel na lousa e foi embora. Aí eu fiquei esperando os 4, 5 minutos, todo mundo calado, né? Vixe, compadre, cadê o professor? Aí lá vem um diretor, rapaz, cadê o fulano? O professor foi embora, o diretor foi embora, dude. Rapaz, cadê? Tinha o carro dele, já tava lá na base da égua, tira embora. É, mas às vezes o cara tá no mau dia, o cara levou um chifre da mulher. Um dia de fúria, né? Tu é doido, mano. Deixa eu fazer só uma pergunta, foi lá no mesmo colégio, isso daí? Foi na equipe, dude. O professor foi embora. Ah, foi na equipe. Ele não aguentou, eu até entendo ele, claro, como eu disse, a gente mais velho, depois entende que a gente faz mais novo. Porque a gente, quando é mais novo, mas a gente não fica conversando ali, não sabe o que é pro bem da gente e fica frescando. Só que aí o professor... Não sabe que é pro bem da gente, ó. Não, mas é, porque a gente sabe que é pra fazer aquilo e é pro bem da gente, a gente precisa estudar. Mas é quando a gente é mais adolescente, de 13, 14, 15. Fica frescando mesmo. É, quer saber, só quer saber de ficar conversando, mandando papelzinho, bilhetinho. É, rindo, quando tá chovendo, bota o barquinho na água, essas coisas. Aí... Gostosa balançando um bumbum, né, e tal, aquele negócio. Macho, mas putaria mesmo, era... Tinha uns colegas meus que era comédia, macho. Negócio de ar-condicionado, ó, mano. Macho, vocês dão... vocês dão no ar-condicionado, Eu era do ventiladorzão, velho. Não, hoje em dia é normal, macho. É porque na época era mais caro. Agora no 7 de setembro era ventilador. Não tinha... Na época que eu estudei lá era ventilador. Aí eu sei que. Aí quando eu fui pro macho tinha ar-condicionado, macho era putaria. Quando a negada não queria assistir aula, velho, macho era putaria, véio. Era muito pesado. A negada colocava Cheetos dentro do ar-condicionado, mano. Caralho. Macho, não. Ei, macho, ficava podre, velho. Não era podre. Podre a queijo, velho. Muito... Queijo de queijo, é. Puta que merda. Ali. Queijo artificial. Macho, horrível, doido. Horrível, horrível. Quando não era aquele Axe que ficava com cheiro rei, sei lá, de queijo. Eu nunca vi, não, alguém fazer isso, ó. Ei, macho, mano, lá no. Sala foi putaria, velho. Ixi, Maria, tome, quase eu morro agora. Lá no Oscar, quando não queria, quando o pessoal queria que a aula acabasse, na hora do intervalo, eles pegavam, a gente era obrigado a sair da sala e eles trancavam a sala com um cadeado. Aí, eles pegavam um palito de dente, um palito de fósforo, enfiavam no cadeado e quebravam dentro, cara. Aí pronto, não tinha como. Eles eram obrigados a quebrar a janela, a entrar pela janela pra tirar a bolsa do mundo e vão pra casa. Caralho! É simples assim. Taria, é igual mais. Se eu estudava era com os maníacos, mano. Eles estudavam no Oslo. Eu estudava com pessoas normais, mano. Não tinha coordenador, não. Tinha era carcereiro, mano. Macho. Tinha alguém tatuado, não, com o mapa lá 100% nas costas, não? Não, ei, não fala de porcentagem, não, porra. Tá que pariu. Isso é spoiler, mano. Isso é spoiler. Macho, uma vez, a gente tava em sala, aí, tipo assim, geralmente, a professora tentava dar aula sempre. Aí teve uma vez que ela foi verdade fazer isso que tu falou, que tipo, o professor saiu e tal. Aí ela simplesmente parou de dar aula e sentou, entendendo? Aí ela começou a tentar botar ordem, tentar botar moral, e começou a expulsar. Ela expulsou uns dois meninos lá e ficou tudo bem. Aí o cara que tava conversando também continuou, entendeu? Aí ela expulsou ele. Aí falou assim: olha, eu não vou sair. Aí ela: você vai sim, não sei o que. Ele falou assim: me obrigue. Aí ela pegou, se virou e continuou dando aula. Ele pegou o livro, porque lá a gente não ganhava o livro. Eles davam o livro pra gente, depois botava de novo no armário. É. Ele pegou o livro, enrolou, e sabe assim, a ponta do livro, a parte de baixo, ele jogou como se fosse uma lança na cabeça dela. Nossa. Aí bateu na cabeça dela, ela bateu o nariz na lousa, cara, e começou a sangrar, velho, o nariz dela. Caralho, velho. É um assassino, mano. Só que não tem como... Só que ele falou assim, só que não expulsaram ele, porque não tinha como ela provar que foi ele, entendeu? Porque ninguém da sala ia cabuetar o cara e o livro não tem nome, cara. Tá entendendo? Como é que é? Ah, no livro, sim. Aí não tinha como saber, entendeu, cara? E ela ficou, cara, tipo, ela passou acho que um mês sem dar aula, cara, pra gente. Ela não ia pra nossa sala. Ela voltou com 38 dentro da bolsa. Não, substituíram ela, ficou outro no lugar dela. Por que será? Tinha mudado era de cidade. De cidade? Ah, o quê? Duplicidade. É o surdo, a véia da praça. Eu tinha. A velha surda, né? É, mano. Eu tinha muito. É só o Apolônio! Apolônio! Apolônio! Apolônio! Eu ri demais, ó. Essa véia cheia de banha! Essa véia cheia de banha, é o jeito dela. E ganha! É dela, Apolônio! Hasta la vista, baby.